E aí, galera, a partir de agora, DJ Davidson! Vamos nessa, meu parceiro André! Chegamos, galera! Maestro Davidson. Estamos na área! Hoje são Gaetano, Arena Show, Maçoeba! Paredão, treme, treme. O som mais potente do mundo chega! Sente a pancada. E de onde veio esse, tem muito mais. Bora, André! Segura agora, que eu quero ver. O nosso anfitrião, Fernando Treme Treme, dá as boas-vindas a todos vocês. Sejam bem-vindos à família Treme Treme. Treme Treme. Aqui, o grave treme tudo de verdade. E de onde veio esses? Tem mais. Muito mais. Bora começar! Alô, São Gaetano! Chegamos, galera, pra botar pressão! Davidson. Deixa comigo. DJ Davidson. 3, 2, 1. Ritmo agressivo, 150 fluiu. Levando levadas que você nunca ouviu. Que cê é? Eu sou o Will. Bota na pressão. Vai esquentando, esquentando, esquentando, esquentando. Treme, treme, treme, treme, treme, treme. Bora, Kleber. Nosso parceirão Kleber, direto de Belém do Pará. Rompido fronteiras, tá aqui. Família Treme Treme. Rock doido, já. Mano. Vem pra treme, treme, tira a brava com teu ex. Vem pra treme, treme, tira a brava com teu ex. E meu parceiro Neto, treme, tira brava com teu ex. Online com a gente lá de São Miguel do Guamá. Bora, Netinho! Parceiro Neto! Tacando o outro, sabe? É hoje que ele paga, é hoje que ele paga. É hoje, é hoje, é hoje. É hoje, São Gaetano, vai! Acelera tudo! O paredão que estremece o Pará. Paredão treme, treme. Vai, meu pai, meu pai! E doido, e doido, e doido, e doido, e doido. Sacode, e doido, sacode, e doido, sacode, e doido. Alô, meus esmogadores do Pereira! Meu amigo Valtinho, grande abraço pra você ali, toda a galera lá pra cá! Dança no paredão! Bora, meu parceirão Bozo! Bozo é Vitor, espírito de abraço pra você, garoto, tamo junto! Meu amigo Lucas, Vassourinha, toda a galera ainda joga bonito, tá aqui com o maestro Davidson. na putaria. Rebolhando assim não para. Olha só como ela vem. Uma careca na minha boca. Um, dois, três. Levanta a mão quem tá afim de rock doido. Levanta a mão quem tá afim de rock doido. Levanta a mão quem tá afim de rock doido. Mochila nas costas, radinho na cintura. Bonézinho pra trás. Só caçando puro. Mochila nas costas. Paredão treme, treme. Aqui o som bate forte maestro e com qualidade. Como anda brava pra poder passar o tempo. E as que pisava hoje em dia tá rendendo. E agora? Virou a nossa tropa terra. Humildade é lixo, mas é rendeu pra ninguém. Eu vou pagar meu estético pra multiplicar meus pés. Porque minha maior merda é deixar minha família pé. Pode vir, eu tô voando alto. DJ Ney! Grande abraço pra você. Ele e toda a galera aqui. Deixa eu ver quem tá com o Ney, meu irmão. Sigo na minha luta e trabalho. DJ Ney Paulo, né? Diamante. Sabe que o maestro é a Letícia também. E a Sara. Um grande abraço pra vocês aí. Valeu pelo carinho. É essa aqui, maestro. Ei. Sente o grave na treme-treme. A mais absoluta pressão em formato sonoro. Meu parceiro, DJ Paulinho! Hoje vem esse 2020, tá aqui com o maestro! Fiz de tudo por você, mas você não me deu valor. Jogou fora o nosso amor, como se fosse nada. Quando olhei seu celular, vi uma mensagem de alguém me chamando de meu bem. Os olhos se encheram de lágrimas. E agora tô no beco sem saída, porque te entreguei a minha vida e você só quis brincar com meu... E aí, Glória? Nossa nega digital, ele dá muito valor nesse som. Paredão, treme, treme. Pode ou não pode? Pode chorar, pode sofrer. Nosso parceiro DJ Nerinho, lá na cabanagem, no meio daqui no circuito com a gente. Obrigado, Nerinho. Pode chorar, pode sofrer, que nunca mais eu vou voltar pra você. Você acabou de me perder. Coração Caetano! Preparem o canhão principal. Vassourinha, joga bonito. É fogo no parquinho, Vassourinha. Então fogo no parquinho, então fogo no parquinho, vai, fogo no parquinho, vai, vai, vai. Maestro Davidson. Agora, agora. Esse é o DJ Paulinho. Lá vai fogo, fogo, fogo. 3, 2, 1. E aí, e aí? Eu tô gostando de uma prostituta. Que ela é? Ela é linda. É pura. Tô de rolê com a prostituta. Ai que gata. Ai que gata. Ai que pura. Ai que pura. Júnior. DJ Hylison. Just like a rock. Já, já, já, já. Dá-lhe meu parceiro Kleber. Quando com a novidade nova, essa é muito fácil. E dentro do brega ninguém vai ficar parado. Esse é o passinho mais fácil que eu inventei. Já, já, já. parceiro Kleber, obrigado pelo carinho. Kleber da Nega Digital tá sempre aqui no nosso paredão. Sinta o paredão, treme, treme. E o meu parceiro, Fona Sayag também tá aqui na área. Alô, Fona. Tá bem na foto, meu parceiro Iago. Ei, Iago. Deixa de caô, o negócio é mandar passinho. Um, dois, três, vai! E vai mexendo, vai mexendo, vai mexendo, vai mexendo, vai mexendo. Bora, meus espocadomos aqui no setor. Chegou a equipe espocadomos. Bora, Voltinho, bora, Braga! Vai começar a putaria do jeito que era agora. Vai começar a putaria do jeito que era agora. Braga! Fica de quatro e vira a bunda, que eu vou te botar com força. Fica de quatro e vira a bunda, que eu vou te botar com força. A tropa da Zona Oeste, sabe que tu... Meu parceiro do Jay Nova também tá aqui no circuito! A tropa dos dançarinos, sabe que tu não é moça. Fica de quatro e vira a bunda, que eu vou te botar com força. Eu tô no rock, eu tô no rock, eu tô no rock. Em São Caetano! Eu tô no rock, eu tô no rock, eu tô no rock, eu tô no Fernando, o comandante da família treme, treme. DJ, DJ, vai botando na pressão, DJ. Ele tá de boa! Fernando, o comandante da família treme, treme. DJ, DJ, vai botando na pressão. Quando o maestro tá tocando, olha o que a galera fala. Quando o maestro tá tocando, olha o que a galera fala. Ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda. Vai descendo até o chão, vai descendo até o chão. Hoje eu vou ficar loucão, hoje eu vou ficar loucão. Bora, São Caetano, bora, bora, São Caetano, bora, bora, São Caetano. Logo mais, em Colares, em o nosso paredão, Dream Dream por lá. Pra fazer um super show do Balneário, Rayane, vai ser assim. Empresário, artista e o DJ deles. E o DJ deles. Aí o som treme, treme. Desde o Maranhão ele tá do nosso lado. Paredão treme, treme. Na verdade, desde o Curuçambá, né, aí o som. Esse é fanático, meu irmão. E no setor dele não poderia faltar essa de maneira alguma. Treme, treme. Ei, sente o grave na treme, treme. Vai pra cima, vai pra cima, vai pra cima. É cocada boa, não é? É cocada boa. Tá chorando? Lucas? Bora, Lucas. Bora, vassourinha, joga bonito. Eu tô chapado. Cima, maestro. Cima, maestro. É pra sacudir o baile todo. É pra sacudir o baile todo. DJ DJ! Tá aqui comigo! dançar. Mostra tudo que cê sabe, o Guga vai analisar. Deixa time desde lado, puxa big e vem dançar. Mostra tudo que cê sabe que o Livinho vai te olhar. Júnior Santorini. Pode sentar. Olha confirmado, hein, galera. Segunda-feira de carnaval tem o nosso paredão Dream Dream. Se eu não me engano, a carreta também vai estar junto, né? É isso, Iago. É isso, Fernando. Paredão e a carreta juntos. Segunda-feira lá em Marituba. Já estamos aí no carnaval em Marituba. A gente vai estar lá junto com o Crocodilo e Viviane. Batidão vai ser assim, Parece que eu sabia que já ia anunciar. Ela vai estar cantando essa ao vivo junto com a gente. Solidão me ampara. É o bloco do Alho 2020, trazendo o nosso paredão Treme Treme, família Treme Treme, Crocodilo e Viviane Batidão em Marituba. Bora aí, eu sou Treme Treme! Ei, sente o grave na Treme Treme. Treme! Treme! Imagino como deve estar cheiroso, não? Porque eu mereço amar e ser feliz. Diretamente de Belém, nossa Liga Digital representando aqui no nosso paredão. Vai pra cima, vai pra cima, Kleber, vai pra cima, vai pra cima, vai pra cima, vai pra cima. Paredão Treme Treme. Paredão Treme Treme. Sentimentos zero, a ficha caiu, posso ver. Some do meu lado. rompendo fronteiras com o nosso paredão. Estão aqui, ó. O paredão que estremece o Pará. O empresário Leandro, do Alternativo também, tá aqui no circuito com a gente. Obrigado, Leandro! Bora aquecer, São Caetano! Onde veio esse? Tem muito mais. Bora, São Caetano! O maestro. Meus espocadomos. Aqui no circuito, no ladinho, obrigado pelo carinho, valeu pela vida, braca! Meu amigo Valtinho! Valeu mesmo de coração! DJ Nova! Frio na barriga, tudo isso me lembra a cena de um filme. O instinto selvagem que invade a sensação de perigo. Já, já, já. Sinto um frio na barriga, tudo isso me lembra a cena de um filme. O instinto selvagem que invade a sensação de perigo nos define. Chegou a equipe Spoca Domus. É o nosso destino, sou indeciso, o céu e a terra vazio. Sinto um frio na barriga, tudo isso me lembra a cena de um filme. O instinto selvagem que invade a sensação de perigo nos define. Treme, treme. Agora é a hora da porta. O paredão que estremece o Pará. Vai, vai, se libera mais um. So, do you know anything about techno? No. Listen. Você, meu brother! Essa é a velha guarda do maestro, não tem jeito, garoto! Because girls are physically more mature than boys of the same age, most of the advances in the early teen years are made by the girls. Que doido bagulho, seu peito! Everybody's going to the party, have a good time! Que doida! Que doida! Dancing in the desert, blowing up in the sunshine. Imagínate, tú y yo en la playa, la arena, el mar, el sonido de las olas recorriendo todo tu cuerpo. Bésame, tócame. Tres, dos, um. É o som dos pães. É o Igor Brito que passa em Minas Gerais. Traz as novas aí pro baile, dando fuga nos seus pais. Sentadinha dando pala de calcinha. Joga bunda pro nervoso. Se quiser joga pros cria. Se concentra sentadinha. Lá no pique da mega troça. Vai se concentra sentadinha. Sentadinha. No batidão. De calcinha. Joga bunda pro nervoso. Se quiser joga pros cria. Se concentra sentadinha. Dando pala de calcinha. Joga bunda pro nervoso. Se quiser joga pros cria. A gente logo mais lá no Balneário Rayan. Vai descendo. Ai, que delícia. Ai, que delícia. Ela sentando, ninguém segura a menina. Ai, que delícia. O Vassolini agora faz o D. E o Lucas joga bonito, cadê? Tá triste, tá chorando? Seta. Kika. Kika, vai novinha. Seta. Kika. Kika, vai novinha. Então vai novinha. Vai no chão. Toca modelo. Que a bunda dela vai no chão. Evoluiu. Ritmo agressivo 150 fluiu. Levando levadas que você nunca ouviu. Eu sou o Rio. Toca modelo. Que a bunda dela vai no chão. No chão. Toca modelo. Que a bunda dela vai no chão. Toca modelo. Vai meu paredão. Bruninho PZS é o pai do Mandelão. E DJ Miller, oi, é o pai do Mandelão. Evoluiu. Ritmo agressivo 150. Olha galera, a partir de agora. Você da Estela aí, desculpa a entrada, hein? R$10 o ingresso agora pra você vir curtir e conhecer o nosso paredão. Paredão, treme. Vem de bora que tá bom demais. Quer os amiguinhos que tá de PT. Se não tiver portando ela nem olha pra você. E aí? Era de boa, agora eu tô de peça. De meia tu pegou. Bora, Kleber. O Jean, o Kleber já tá na área, Jean. Vem de bora. Não me queria e agora quer me dar pé, pega só porque eu tô de marola. Pisca a boneca quando os jogão passam de meiota. Quer me dar pé, pega só porque eu tô de marola. Oi! Comigo também, bora cunhado! Vem assim, cunhado, vem! Cara de braba que mina maluca já bateu na minha cara por causa das. Ela é folgada e às vezes ela surta. Me mandou embora de casa e me mandou morar na rua. Alô, aí eu sei! Voltei, passa. A Carol senta com as e a Juju tá com as. Voltei pras, voltei pras. Essa vida de solteiro, confesso que é maluco. Terminei ela me mandou morrer na rua. Só pra ela ficar assim. E quem tá solteiro bota a mãozinha pra cima. Vai jogando essa mãozinha lá em cima, lá em cima. Só quem tá solteiro bota a mãozinha pro céu. Quem nunca vai casar bota a mãozinha lá no céu, lá no céu, lá no céu. E dá tchau, dá tchau, dá tchau, dá tchau, dá tchau. Quem tá casado fica em casa e os solteiros comemora. É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora. Eu tô no baile, eu tô curtindo, rodeado de gostosa. Dá tchau pra quem namora, dá tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora, quem namora, quem namora, quem namora, quem namora. É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora, quem namora, quem namora, quem namora, quem namora. Tô solteiro, tô firmado. Tô de volta no mudão, tô solteiro, tô Lucas, tô de tá solteiro? No mudão. Eu tô no baile, eu tô tá namorando, ah, por isso que ele tá sofrendo. Que gostosa, é tchau pra quem namora. Meu parceiro Lucas, é joga bonito. É tchau pra quem namora, você e toda a galera aí, Boninho. É tchau pra quem namora, quem namora, quem namora, quem namora, quem namora. Bora Lucas, bora voar alto, garoto. Eu tô voando alto. Sigo na minha luta e trabalhando dobrado. É tudo show, elas tá me querendo. Sabe que o Pose é o cara do momento. Fumo a da brava pra poder passar o tempo. E as que pisava hoje em dia tá rendendo. E agora, e agora? E a nossa copa tem. Humildade é lixo, mas é render pra ninguém. Eu vou guardar meus cash pra multiplicar meus bens. Porque minha maior meta é deixar minha família bem. Pode que eu tô voando. Treme, treme. O som mais potente do mundo. Soca, toma, toma, bate, bate, com. Ah. bate, bate, bate com vó. Soca, soca, toma, toma, bate, bate com vó. Soca, soca, toma, bate, bate com vó. Soca, soca, toma. Os teclados do Lobinho. Bora que é o paredão. Isso, Gaetano de Oliveira, Azarina Show. As novinhas do pali entrando em conflito. E elas arrolando um atrito. E qual aqui tem mais talento? Qual aqui já sabe mais? E vai com. Soca, soca, toma, toma, bate, bate, com vó. Soca, segura baixinho, segura baixinho, segura baixinho. Ah, o que é, assim, que é isso? Isso? As novinhas do baile entrando em conflito. E o quê? É que entre elas tá rolando um atrito. Igual, igual, igual. Assim, ó, vem. E qual aqui tem mais talento? Qual aqui sabe mais? Toma! Vamos começar! Não ia pra baladinha e nunca traiu ninguém. Bora, comandante, ele tá de volta. O seu love saiu. Enquanto o Dino, mas tá de volta. E foi trair Maria. Fernando, o comandante da família treme, treme. Atenção, ela bebeu, lembrou, chorou. E o Apolo já tá na janela. Ficou solteira, mas agora superou. Performático DJ Jean Apolo. O Vassourinha. Com as amigas na rodinha. Batendo na palma da mão. E agora? E agora? Maria Santinha. Tá no rolê de pulseirinha. Virando longo na boquinha. Nascendo com copo na mão. Vai, bora, Valtinho! Chegou a equipe Spoca Domus. Treme, treme. Sucesso, meu parceiro, mano, volta, arranca top, mano, boi. Alô, é Viratã. Chama. A vaquejada começou e o paredão tocando. As mina tudo me olhando, querendo me conquistar. O celular não sai da mão e o copo da boca. E o vaqueiro capa louca, vai escolher quem vai ficar. O touro é grande, não importa, a gente chama da canhota. Puxa o rabo, a mão importa, adivinha quem ganhou. Ô, novinha, me escuta, sai lá. E nesse domingo, galera, vamos até Colares, hein? Roberto e o Rayane, tem o nosso paredão. Treme, treme. E a festa começa cedo, mano. 2 da tarde. O André já tá metendo ficha pra galera. Nossa, show! Ô novinha, me escuta, sai logo desse prensado. Monta aqui no meu cavalo e vamos ali fazer amor. Monta logo, vai, e monta logo, vai. E vai quicando, rebolando no galope do papai. E monta logo, vai, e monta logo, vai. E vai quicando, rebolando no galope do papai. Monta logo, vai, e monta. E toda a família Maladri. E vai quicando, é isso, no Maladri. Aqui com a gente, o Rony. Companhia do Pitão, o Davinho, o Daniel e o Ian aqui no nosso paredão. Vai, garoto! Bem-vindo, fica à vontade. Aqui é o interior, terra de gente bonita que tem seu valor. A gente não tem besteira, vai chamar na pressão. Se tem barra de verdade, aumenta o som do paredão. Bem-vindo, fica à vontade. Bora, curiado do povo! Bora, Cláudio! Gente bonita que tem seu valor. A gente não tem besteira. Olha, galera, confirmado, dia 12 de janeiro, aniversário da patroa do Reis. Do Balneário Paraíso, com a carreta Super Saúde. E um detalhe muito grande, participação especial aí do DJ Ed Brasil, da 99 FM. E os DJs do Paredão Treme Treme por lá. Bora, brigada do Reis. Respeitável povo, que veio da roça, galera começo. Se tem forró de verdade, aumenta o som do paredão. Evita ficar rodando, aqui é o interior. Terra de gente bonita, que tem seu valor. A gente não tem mistura, mas chama é na pressão. Se tem forró de verdade, aumenta o som do paredão. E agora? E a galera do interior é foda, respeita meu povo. E veio da roça. Oi, eu sou o Prime Dream da Gnolaginho, só passando pano. Segurar a dor de um coração, eu acho que não. Tá lixudinho, de tudo que eu amava. Paredão, treme, treme. Meu cachorro de nome dourado, minha vida ligado que eu sempre amei. Deixei meu cavalo de nome trovão, me espora meu laço, meu velho gibão. Eu acho que não, cidade não é ambiente pra vaqueiro não. Eu acho que não. Se for pra viver desse jeito, eu não aceito não. Saudade da fazenda é badão de viola. Meu padre espora os amigos vaqueiros. Saudade da minha antiga viola. E do boi cigano que papai me deu. Eu acho que não. Cidade não é ambiente pra vaqueiro não. Eu acho que não. Se for pra viver desse jeito, eu não aceito não. Vassourinha Lucas, cachorro de nome dourado, a vida de gato. Maestro Davidson. Deixei meu cavalo de nome trovão. Minha espora, meu laço, meu velho gilão. Eu acho que não. Cidade não é ambiente pra vaqueiro, não. Eu acho que não. Se for pra viver desse jeito, eu não aceito, não. Saudade da fazenda é bandão de viola. Meu padre espora os amigos vaqueiros. Saudade. Já deu show do paredão. Ele já tá aqui na área. Performático DJ Jean Apolo. Bora, Jean! Bota a mãozinha pra cima, bebê. Mãozinha pra cima, mãozinha pra cima. Vai. Olha o piseiro, olha o piseiro, olha o piseiro, olha o piseiro, olha o piseiro. Segura, vem. Segura, vem. Sexta-feira, vou ligar meu paredão. Convida a menina pra mexer o popozão. Chegando sexta-feira, vou ligar meu paredão. Treme, menina pra treme. Preste atenção, novinha, no que eu vou dizer. Preste atenção, novinha, no que eu vou falar. Preste atenção, novinha, no que eu vou dizer. Preste atenção, novinha, no que eu vou falar. O que que é, kika, com a muda no chão. O que que é, kika, com a mão no paredão. O que que é, kika, com a muda no chão. Confirmado, mano. Segunda-feira de carnaval. E o nosso paredão Dream Dream, família Dream Dream, no bloco do Alho em Marituba. Carnaval 2020, paredão Dream Dream, Crocodilo e Viviane Batidão. Vai ser muita honra. E o Vassourinha já confirmando a presença por lá com a gente. Ele, o Lucas, vai ser bom demais, hein? Joga bonito. Preste atenção, novinha, no que eu vou dizer. Vai. O kika, kika, kika, kika com a bunda no chão. O kika, kika, kika com a mão no paredão. O kika, kika, kika com a mão. Olê, olê, o cafajeste da lombada é Chico, o bebê. Avisa que eu cheguei com piseiro para causar. Trago comigo 1 litro de uísque para tomar. Ô novinha fogueta, sei que tu é pimenta. Quando eu ficar maluco, será que tu me apacenta? Senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta. Ou será que tu me abraça? Senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta Aprendeu, bebê, aprendeu. Aprendeu com o cafajeste da lambada. Isso é lamba saia no piseiro, viu, bebê? Tô lançando hoje essa, fiz agora. Avisa que eu cheguei no piseiro para causar. Trago comigo 1 litro de uísque para tomar. Ô novinha fogueta, sei que tu é ciumenta. Ave Maria, vai, bebê. Senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta. Você era aqui, tu mesmo. Senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta. Tá sentado, bebê, tá sentado. Senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta. Senta, senta, senta. Você era aqui, tu mesmo. Senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta. Vai, vai, vai, vai. Que é isso, mulher? Que é isso, mulher? DJs Davidson, Jean, Apolo e André. O trio de DJs que estremece você. Bora fazer assim agora. Sozinho eu preciso de carinho e o que eu quero é te amar. Pois aqui esse brega está rolando lá no meio do salão e o que eu quero é dançar. O que você quer? Quero por favor dançar contigo. Quero afogar essa paixão. Quero conquistar seu coração. Eu e você nesse salão. Segure forte a minha mão. Olha meu amor, estou sozinho, eu preciso de carinho e o que eu quero é te amar. Pois aqui esse break está rolando lá no meio do salão e o que eu quero é dançar. Oi! Quero por favor dançar contigo. Oi! Quero afogar essa paixão. Quero conquistar seu coração. Eu e você nesse salão. Segure forte a minha mão. Jamais, pois sem você já não encontro. que é? É tudo pra mim. É tudo pra mim. E o cunhado pobre, é ele dá muito valor. Dá-lhe, cunhado! E vai dançando, vai dançando, vai dançando, vai. Dali Sasaki Show! Todo lindo. É todo lindo, de norte a sul. Tua boca tem sabor de mel. Tua pele, pedaço de céu. Paredão treme, treme. Os teus cabelos são as ondas do mar. Bora, meus espocadomos do Pereira! Alô, Braga! Alô, Valdinho! Eu vou chorar. Nosso amigo sem terra e essa equipe da vigia tá aqui no circo. Dali Baleado, Baleado Pescado, um grande abraço pra você. Esse é parceirão. Que eu te quero. O meu amor é você.

começando me aborrecer. Cara, eu não tenho medo de você. Eu sei que é a mim que ela vai escolher. Só se ela está a fim de se arrepender. Você não tem coragem de me encarar. Esmocador! Que agora eu vou te arrebentar. Pare de brigar. Não tem perdão. Achou que pode me disputar como se eu fosse um troféu. Banda Amazona, Nelsinho, Rodrigues, até que enfim nós três, hein? Bora falar de amor, de amor, de amor. Pra se falar de amor, tem que marchar. Eu já vivi o amor. Paredão que estremece o Pará. Eita, que cunhado é logo! E o Cleber! Oh, yeah, yeah, yeah. Quando você passou por mim, me deixou muito feliz. Não pude imaginar que irias me notar. Algo de DJ Paulinho, Juvenil. 2020. Quando você olhou pra mim, logo eu percebi que querias me tocar. Escute, meu grande amor, o que sofri o tempo apagou. Esqueci o que passou quando vi você me olhar. Treme, é tão difícil. Treme. Essa vontade louca de te amar, venha me fazer feliz. Mais absoluta pressão em formato sonoro. Da época, seus achos. Tempo da cor. I'm not afraid to